que me esqueça. Olhe só para os meus exames, o peço que matou derrames. Nunca entendi o que eu digo, suicídio corporativo. O trabalho te cansa, sua vida te cansa. Você busca esperança na tristeza que alcança. Você vai morrer sem sucesso, e o pensamento te destrói, e todos os gritos rasgados são parte da mente que dói. Talvez eu ache a resposta, talvez eu seja a resposta. Nunca vai enxergar além, até você abrir a porta. O trabalho te cansa, a vida te cansa. Temos esperança, a tristeza te alcança. Tentou enxergar, e tiraram seu direito. Descobrição dolorida, quando tirou do seu peito. Tão dolorida, como o tiro do seu peito. Parte aí do blocão do Theo, um abração pra ele, meu filho querido, mora lá no Cerro, em Minas Gerais. Abraço pro Samuels, a banda dele, né? Meu filho se encontrando aí no rock and roll. Então vamos pro segunda parte aqui, segunda e última parte. Tem mais Black Flag, Circle Jerks, Dead Kennedys, Helvet, Foo Fighters, Weezer, Soundgarden e Mudhoney. Fechando a segunda parte do blocão do Theo. Thank you. is in my brain. With me every day, drives me insane. I feel in my heart, if I had a gun, I'd feel in my heart. I wanna kill some. I feel in my heart, and you'll come. seja logo que estiver agora. Espero que seja seu igual. Quero meus segredos, meu molejo, minhas histórias. Você não tem ideia do que eu sinto agora.

We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. Esse foi aí o blocão do Theo, segunda parte, né? Então, legal, tá um pouco repetitivo, mas já tá no caminho, é isso aí. É, galera, no dia 17 de setembro de 91 foi lançado Use Our Illusion, terceiro álbum do Guns N' Roses. Um marco na indústria fonográfica, porque foram dois álbuns duplos. Então nós vamos comemorar o aniversário desse álbum aqui no Panela do Rock. Não ele tudo, né? Três músicas de cada um. Vamos nessa então? Do álbum 1, Dust Bunnies, Back of Beach e Don't Cry, classicaço. Do álbum 2, Civil War, Knockin' on Heaven. He lost his mind today. He left it out back on the highway. Next. Tonight. Bloody and dark. stand when they shot the man who said peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never felt for Vietnam. We got the wall of defeat to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for their promised land. Blood we're spilling. Look at the world we're killing. The way we've always done before. Look in the dark we follow. Look at the leaders we follow. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. foi aí Use Our Illusion, terceiro álbum do Guns N' Roses, um pouco, né, dessa obra-prima do rock and roll, grande marco, um dos últimos suspiros do rock. Mas o rock vive, você pesquisar no underground aí, tá cheio de banda, aqui no Palavra do Rock você conhece muita coisa legal. Vou mandar aqueles abraços tradicionais então, a turma de sempre, ó, é, a família Chau em Feira de Santana, o Marcão e o Cristiano lá em Serrinha. É, a turma do Visgueira, Visgueira Rock Bar, a Curva de Rio de Feira de Santana. A turma sempre frequenta lá, Fabrício, Geilson, Rogério, é, Bal, Tonelada, Grande, Silvano, Clay. É, se eu esqueci de alguém, me perdoa aí, mas é isso. É, galera do Caveirão, Caveirão Rock Bar lá em BH, do meu amigo Rafa, sempre na escuta. É, Renato Borracha lá no Espírito Santo, pessoal de São Paulo, Davi Salomão, Jaelso, professor Roberto, Rogério Tony, Cadu, é, o povo do Sul, Jorge Torino, Miro, é, Alemão, a galera da Putz Grilo lá no Rio Grande do Sul, todos os amigos, nossas 22 rádios parceiras aí, quem tá ouvindo, por onde você estiver ouvindo, aquele abraço. É, o pessoal de Salvador, Juninho da Alfa Rock, é, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, é, André, Bruno e... quem mais, hein? Lula Fernandes na Espanha, é, Pablo Olmos no Uruguai, Carlos Baraza em El Salvador, e é isso. Ah, meu amigo Du, por onde andará o Du? Perdidos pelas ruas de Santa Efigênia em BH. Então, se eu não mandei um abraço para você, sinta-se abraçado. É, vamos agora então para mais uma parte aqui. Eu falei em Awaken, o Rafa da Awaken. Awaken está lançando algo novo, lançou, né? Já está aí nas plataformas, Awaken de Salvador. Dois sons aqui, é, para a gente conhecer um pouco. Depois vamos fazer um especial. Na sequência, versão do Judas para War Pigs, Mignon, banda finlandesa, com Terra Nova. E fechando, El Mundo de Sofia, de Cuba, mas está radicada lá na Espanha. Então, aqui no Panela do Rock, você escuta essas raridades, essas novidades do mundo underground. Vamos nessa, então. Blocão recheado de coisa boa e lançamento da Awaken. Now they lie. Destruction, sorcerers of destruction. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. We'll be right back.

Grande bloco esse, sons da Awakening aí de Salvador, muito legal. Essa versão matadora de War Pigs com Judas Priest ficou bacana pra caramba. Manda mais uns abraços aqui, senão eu vou apanhar os amigos do Rock and Roll em Feira de Santana, turma do Rock FSA, Bira, Rony, Hulk, Ranulfo, Emerson, Léo, Drica, Meire, Jeff, Tamara. Bom, essa turma aí que sempre tá colada nos eventos. Abração para eles aí. E vamos de mais lançamento. Steve Morse, ex-guitarrista do Deep Purple, lançou som novo recentemente. Dream Theater, Extreme, Complexo de Vira-Lata do Grande Júlio. E fechando o bloco, Marillion com Incomunicado. Bem legal também esse som do Marillion. Volto já já. Hoje ainda tem especial Express com o Ariel e participação da Deb, diretamente da Argentina. Grandes sons também, recomendo que você fique por aí. Vamos nessa? We'll be right back.

acorda, José. Tá na hora de ficar de pé. É melhor ir trabalhar, que suas contas não param de chegar. Levanta, Maria. Tá na hora de cuidar da sua filha. Ela conta com você, que o safado do pai não quer nem saber. Simbora, João, seu horário já acabou há um tempão. O patrão não se importa e a qualquer hora bota outro em seu lugar. Deita, Camila, tá me dando agonia. Cê ficou na correria, não parou um minuto em todo esse dia. Que vai ser triturado, amassado, esquecido. Não vai deixar vestígio. Se liga, Mariana. Seu pastor sempre te engana. Pede grana, pede voto. E agora quer transar com você. Sua vida em risco. Quem não aguenta desaforo, leva fogo, leva foice, leva faca e é fatal. Au, au. Pronto, Luciana. Seu marido já está em cana. Já não bate, só apanha. E agora você não tem nada a temer. Galera, fechando minha participação aqui no Panela do Rock dessa semana, apresento para vocês aqui a banda Solas, grande Rafael, mineiro, radicado na Bahia também. Grande som, depois nós vamos apresentar melhor essa banda por aqui. Então, curtam aí Solas, eu fico por aqui. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Na sequência, Ariel Fernandes, diretamente da Argentina, com o Especial Express, hoje com participação da Debbie Cruz Cordeiro. Grande Debbie do Debbie Rock. Tá meio parada, bem-vinda outra vez aqui em Panela do Rock. Fui, galera, volto a semana que vem, espero que vocês tenham curtido aí. E ainda tem mais, Especial Express faz parte do Panela do Rock. Fui, abraço, saludos, Ariel e Débora. buenas, buenas. Bueno, espero que anden todos bien. Acá Ariel Fernández desde Buenos Aires, Argentina, en este programa dado en llamar Special Express, que es convidado por Robert Coelho, ya mi amigo Interregiones, porque bueno, él está en Brasil. Y obviamente Robert de Panelado Rock, que es el programa que precede a este. Así que bueno, espero que les guste. Vamos a mostrar música, como siempre, sin restricciones, música que nos gusta a nosotros. Rock. Igualmente alguna cosa nuevita, pero bueno, cosas clásicas y internacionales, y también en español, obviamente. Así que vamos a empezar ya con algo en español. No latino, pero sí, esto va a ser de una banda española que se llama Barrabás, que tuvo mucho éxito en el 70. Así que vamos directo a escucharla, su tema, uno de sus clásicos, de sus hits, que se llama Woman. We'll be right back. Bueno, seguimos con más música, pero antes vamos a agradecer al oficiante oficial de este envío etéreo, como digo yo, como está en el éter, es PC Computación, es acá en Buenos Aires, Argentina, sobre todo en AMBA, lo pueden llamar y él nos va a solucionar los problemas, Sebastián González. Sus redes son PSE, ¿no? Porque como dijimos, P de PC y SE de Sebastián. PC.computación es el Instagram, PC.oficial es Facebook, y el que quiere mandar un mensajito ya mismo es 11-5929-25572. Así que gracias, Seba, por estar acá haciendo la vuelta. Bueno, seguimos, otra banda, esta vez de afuera, también del 70, precisamente del 71. Tenemos la banda Boomerang, un hallazgo realmente que yo lo encontré buscando, buceando en las redes, buscando rock, o hard rock de esa misma década dorada, y encontramos a Mike Stern, que es el tecladista de Vanilla Foot, junto a un guitarrista de 16 años, un tal Ricky Ramírez. Bueno, fue el único disco de la banda y después el segundo no se editó, pero este chico tenía 16 años, por lo que dicen, 16, 17 años. Y bueno, junto a Gulucci en batería y Joe Casimir en bajo, armaron esta banda Boomerang, que a mí me gustó, muy original, muy, muy linda. Todos los temas tienen algo bueno, ¿no? Este que voy a pasar es algo más bien tranquilo, pero bien rockero, así que espero que lo disfruten. Hard Times. We'll be right back. Bueno, ahora sí llegó el momento esperado por mí, que es invitar a Debbie Cruz Cordero a hacer su aporte acá, su micro espacio para disponer de lo que ella guste. La idea era alguna banda under de todo el mundo, como siempre supo hacer, pero también, ¿por qué no?, alguna banda que a ella le gusta, ¿no? Como es la idea de este programa. Así que Debbie, ella es muy famosa, digamos, entre el under, la radio under o la radio web, como por sus programas Código Rock o Debbie Rock. Así que bueno, bienvenida. Hola Ari, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa presentación y hola a todos los que están escuchando. Acá estoy yo, Debbie Rock, que como contó Ari, bueno, hace mucho que vengo haciendo programas, pero me tomé un tiempo, como decir, un año sabático, que hace rato que no estoy haciendo nada. Y bueno, antes que nada quiero agradecerte, Ari, por este espacio, por hacerme volver, que eso es muy importante. Y bueno, como siempre, como ya él contó, voy a estar presentando una banda de Lander, bandas independientes, porque no me gusta decirle bandas de Lander, las bandas independientes. Y después también voy a estar presentando una banda que es más conocida y que es una de mis favoritas de acá de Buenos Aires, Argentina, que voy a ver muchas veces. Pero bueno, ahora para comenzar les voy a presentar a esta banda que se llama Promesa. Es una banda que se formó en el año 2012 por un grupo de amigos que, bueno, querían hacer música. Obvio que con los años fueron cambiando de integrantes. Hoy está formada por Javier Valdés en la voz, George Philip en el bajo y Hernán Baloni en la batería. Bueno, la banda tiene dos discos. El primero se llama Derribando Estructuras, que los chicos lo presentaron en el 2017. Y ahora están presentando su segundo álbum de estudio, que se llama Escribiendo Nuestra Propia Historia. La verdad que es un disco con variedad de estilo, cada canción con letras profundas, reales. Y bueno, yo, para que los conozcan, elegí esta canción del nuevo disco que se llama Sin Pensar. Así que con ustedes, Promesa. Música. We'll be right back. Así pasó Promesa con su canción Sin Pensar. Y les cuento que ellos se van a estar presentando este 11 de octubre en el Sereno Bar a las 22 horas. Esto es en Salvador 617 Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Van a estar tocando junto a Impunes y Samoyeda. Y bueno, para seguirlo los van a encontrar en las redes como Promesa Rock Eterno. Y también lo pueden encontrar en Spotify, YouTube. Tienen ahí algunos videitos que están buenísimos. Así que vayan a darle amor a los chicos. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a esta banda que es una de mis favoritas, a las cuales voy a todos los shows que puedo, voy. Soy muy fan. Ellos se llaman Lorien. Obviamente es una banda argentina que se formó en el año 1996 por Emiliano Obregón, que es el guitarrista actual. Y también estaba compuesta hoy, ¿no?, actualmente, por Leo Dobao en batería, Lucas Gerardo en la voz y Cristian Abarca en el bajo. Los chicos tienen 11 discos de estudio. La verdad que son una banda súper potente. Quizás los elogio tanto porque, bueno, me gustan mucho. Han visitado Bolivia, Brasil, Portugal, Uruguay, Paraguay, México. Y bueno, ahora justamente en este mes de octubre van a estar de gira. El 1 de octubre van a estar por Lima, Perú. El 2 de octubre van a estar en Quito, Ecuador. El 3 de octubre en San José, Costa Rica. Y el 4 de octubre en Bogotá, Colombia. Y obvio, para presentarlos elegí esta canción que es de su último álbum, La Magia del Caos, que la verdad cuando tocan esto en el show morimos todo, es un explote total. Por eso elegí esta canción que se llama Gritos de Libertad. Suena Lorien. Y así pasó Lorien con su canción Gritos de Libertad. Su próximo show en Buenos Aires es el 17 de octubre a las 19 horas, cerrando la gira que les conté anteriormente en el Teatro Flores, que es un lindo teatro de acá de Buenos Aires. Y van a estar tocando junto a Indios, otra gran banda también, El Legado, otra banda que me encanta, y también Pulso Extra. Bueno, lo pueden encontrar en las redes, así como les digo, Lorien Oficial. Ponen Lorien Oficial y ahí van a aparecer los chicos para que puedan conocerlos más. Vayan a darle mucho, mucho amor. Y bueno, ya estamos llegando al final de mi presentación. Muy agradecida, como dije al comienzo, con Ari, que me convocó. Y bueno, saludo para todas las emisoras en las que vamos a estar saliendo. Gracias, gracias, gracias. Nos encontramos en el próximo programa. Bye.